Alô? Alô? E aí, Dani, o que você tá fazendo? Ah, eu tô de bobeira aqui, por quê? Então daqui meia hora eu passo aí com os camaradas, firmeza? Firmeza então, pode subir. Vamos que vamos, só pra confirmar, atitude no proceder, eu agora vou mostrar. Respeito e lealdade, juro que vou conquistar no meu playground. Rap aqui é mato, mano de proceder, Zé Povinho descato. Falhos e patifaria, na minha banca não tem vez, deu vacila só uma vez, amanhã pagará pelo que fez. Saca só então, se liga nessa rima, rap revolução, isso aqui não é chacina. Só quero me firmar, foi duro pra levantar, mas não caio de novo. Movimento ponta firme, jogo o jogo, muitos desistiram no começo da luta. Jogaram a toalha, não tiveram outra desculpa, eu vou até o fim. Não vai ser fácil assim, pensar que tá mamão, vai nessa então. Sou preto de alma branca, preconceito comigo não adianta. Imagina se no mundo Deus viesse de pele branca ou negra, aí seria muita treta. No rap eu levo a vida em meio à multidão, procurando levar paz para esse mundão. Vida de pobre é cruel, gosto amargo do fel. Levanta cedo na correria, só mais um dia, ó quem diria. Nosso final de semana é louco, dar um rolê, trombar os doidos, vários malucos da quebrada, a avenida está lotada. Vários estão comigo, esteja atento, vigie sempre o seu caminho. Amigo, falsidade tem de monte, vem sozinho. Pros mano fraco que embala a caminhada, olho nos olhos, janela da alma tá apagada. No final de tudo, quero ver quem é, quem desistiu e quem tá firme na fé. Vamos que vamos só pra confirmar, quero ver se você é ou será quem vai ficar. Em meia monte só quem é ficar de pé, tem atitude, mostra eles como é. Eu sei não é fácil, mas nós temos que lutar. Como vai ver o fim se você pensa em parar? Em parar. Vamos que vamos só pra confirmar, quero ver se você é ou será quem vai ficar. Em meia monte só quem é ficar de pé, tem atitude, mostra eles como é. Eu sei não é fácil, mas nós temos que lutar. Como vai ver o fim se você pensa em parar? Enxugue a lágrima do rosto, se não foi este, com certeza será outro. Persista, não desista, vá atrás da sua conquista. Só quem pode fazer isso é você ou amanhã. Como irá dizer que um dia fez acontecer? Sigo a minha vida, vivendo o presente, pois o futuro a Deus pertence, caminhando com a fé a mil. Sou prudente, quando passo nem me viu. Rápido como voo da águia, perfeito como o leão. Nunca deixo falhas, rap é uma luta, entrei para ganhar. Quantos dias vai ser? Talvez anos, sei lá. Sei que cê vai saber e também vai escutar. Se tiver nativa ainda, desse som irá lembrar. De hoje vai lembrar. E só pra confirmar. Vamos que vamos só pra confirmar, quero ver se você é ou será quem vai ficar. Em meia monte só quem é ficar de pé, tem atitude, mostra eles como é. Eu sei não é fácil, mas nós temos que lutar. Como vai ver o fim se você pensa em parar? Em parar. Vamos que vamos só pra confirmar, quero ver se você é ou será quem vai ficar. Em meia monte só quem é ficar de pé, tem atitude, mostra eles como é. Eu sei não é fácil, mas nós temos que lutar. Como vai ver o fim se você pensa em parar? Em parar. Vamos que vamos só pra confirmar, quero ver se você é ou será quem vai ficar. Em meia monte só quem é ficar de pé, tem atitude, mostra eles como é. Eu sei não é fácil, mas nós temos que lutar. Como vai ver o fim se você pensa em parar? Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, v vamos que vamos, vamos que vamos.